cabeça. O toque foi feito na intermediária. Foi Gabriel abrindo de cabeça, mano pra Douglas, errou o passe na defesa. Foi Ladra Lima, tentou recuperar. Afastou o Souza de qualquer maneira pra intermediária. Volta a bola pra Bruno Colossi. Tenta separar com o Lúcio, fazendo o adversário, voltou para Lúcio. Tá embolado o jogo. Sobrou a bola pra Viçosa. Falta. Primeiro ele marcou a falta do Lúcio, né, Sérgio? Isso aí, o Viçosa tentou abrir o caminho, Marco Antônio, ali pelo meio. Congestionada a entrada da área do time do Liverpool. Falta pela meia esquerda do meio da rua. Roquebach está pegando a bola. Deve jogar no 0-0. Informando o Lampa da ZFLC. 13 minutos e meio passados, jogados no primeiro tempo. Placar de 0 para o time do Grêmio, 0 também para a equipe do Liverpool. Está na bola ali para a cobrança o Fábio Roquebach. Vai meter a bola para a boca do gol do time do Liverpool. É pressão do time do Grêmio. Faz silêncio o torcedor agora aqui no Olímpico. Roquebach metendo para Maurício Felipe de qualquer maneira para fora da grande área. Douglas vai lá para pegar o rebote, apenas acompanha a bola para fora do campo. Lateral para o time do Grêmio cobrar. Pepe pode ser muito bom, pode ser diversão na redenção. Pode ser Pepe. Olha o Grêmio, olha o Douglas para Paulão. Está na entrada da área. Paulão girou para lá, para cá, está bem marcado. Se atrapalhou com o Douglas, ainda Paulão. Prende a bola, está marcado. Perdeu, recuperou a bola, está fora do campo. Lateral é para o time do Grêmio, está marcando de novo a arbitragem. Com Tramontina, você deixa o seu gramado como tapete. Cortadores e aparadores de grama, Tramontina, promoção da sua casa. Passamos de 14 no primeiro tempo, 0-0 no Olímpico, Grêmio Liverpool. Esse 0-0 classifica o Grêmio. Mas essa massa aí quer uma vitória tricolor hoje à noite. A bola do Lucas, ele trabalha para o time do Grêmio, empurra para a bola da esquerda para Bruno Palácio. Recolheu o Bruno. Antecipa o zagueiro, passa o dobro para a luz, tentou para a Viçosa, tirou uma zaga, sobrou atrás, alto, está tirando o perigo, chegou para o goleiro Castro, deu uma rosqueta e foi com um cidelete de novo, hein, Sérgio? Deixa a padaria ainda às 10 e pouco da noite aberta, hein?